Romeo 2 Hotel, autorizado a estrela. O Xané 6254, tem condições de agilizar assim que autorizado? Afirmo. A Lima tem, preparando-se para a decolagem imediata, o Xané 6254. 6254, agilizando, a Lima tem. Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, com a final, chame a torre 11895, tamo pouso. Zulu. Juliette, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, continue a aproximação, aguarde pista livre. Zulu. Tá 3144, solo 40, direito 12119. Livre à direita, 12119, tá 3144. Salve no localizador. Tá no localizador, obrigado, passarelo. Livre decolagem, Oxalé 6254. Juliette. Juliette Tango Zulu, aguarde a pista livre, vento 100 graus, 1 meia dúzia de nós. Zulu. Senhora nave da Oxanela, ainda não me chamou, puxa. Gente, teria como coordenar outro, então? Afirmativo, vou fazer isso com a frera agora. Obrigado. Oxanela 2-1-3-0-4, na escuta do solo? Sim, é 2-1-3. Você tem chance de emissão com o Chimec? Tem previsão ainda, Felipe. Estamos no embarque ainda mais uns 5 a 10 minutinhos. Ok, sim. 8-19-5-3-2-0-6, até daqui a pouco. Assim que ele fechar o táxi, está no ingresso 02. Gente, aguardando o Chanel, tá visual, vai ser tipo 02. Muito obrigado, 3144. Disponha. Em Salvador, Oxanel 6254, bom dia. Ponto de espera. Ponto de espera, 44. 6254, contato radar, vou para o 360, autorizado Leda. 360, nível final, direto Leda, obrigado, 6254. O Xener 6225 para o táxi, com 93 pessoas a bordo, alternando Goiânia, pelo meio de 3 horas e 41 minutos. Xener 6225, táxi direita, via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1-1-895, altímetro 10-1-2. Direita na Índia, e no ponto de espera de 895, com 10-1-2, 6225. Controle, boa tarde, por 904. Voo 924, oficina em identificação, vou ir na proa de Itap para a chegada a mar e desça para o 050. Itap destino 50, ZLTG, muito obrigado. Travado final do X-Feda 10. Bandagem 32 no meio, continue a aproximação, guarde pista livre. Bandagem pista livre, 32 no meio. Tango Zulu, salas 43, 1219. Três, dois, um no meio, livre pouso no zero, vento no 00 graus, no meio dos dia de nós. Três, dois, um no meio, livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, no meio dos dia. Livre pouso no 0, 3, 2, 1 no meio. 4463 ali mantendo 0. Ali mantém 5 aberto, 4463. Mas eu poderia autorizar 2000 para o Passaredo, não? Quando pro Atuna? Afirmo, foi autorizado pro Diduna, 12.000 pés, e a final do procedimento, 2230. Muito obrigado. Venha a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, e altera recife. Confirmação para o B? 26, 26. 35357, parque autorizado, parte 1 no INTA, ponto de espera da 0 torre, 1 no 8, 9, 5, 8, 9, 0, 1, 2. 5419. Azul 4463, livre decolagem no 0, vento no 00 graus, 1 no 5, nós. Livre decolagem, 4463, tudo bem. Salvador, bom dia. Boa tarde, Oceaner 6225, ponto de espera da 1 no 0. Oceaner 6225, bom dia, Lim, mantém 1 no 0. Lim, mantém 6225. Salvador, tá 3216, de novo. Tá 3216, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01. 6254, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 1-3325. É, fazer com a primária, senhor? 1251. 251, alternando 3325, Oceaner 6254. Gol no 924, está autorizado a descida para 2000 pés, sem restrições, ou ajuste no 0 no 2, informe na final do procedimento. Autorizado, Duna, direto, gol no 924. Confirma, autorizado, Duna. Máquina estabilizada. Bom dia, gol no 328, tem informação, papá, seguindo o 160. Bom dia, gol no 328, identifique, vai na proa de TAP e desça para o 0050. Localizador pista vista, Passaredo. Passaredo 230, completa final, chame a torre 11895, tem bobozo. Obrigado, até já. Boa tarde, Passaredo 2230, final da... 2230, ciente, livre pouso no 0, vento no 00 graus, no 5 nós. Livre pouso, Passaredo. Né, 6225, decolou e 50, chame o controle 1208. 1208, 6225. Salvador, bom dia, boa tarde, Oceaner 6225. Ok para o controle? Oceaner 6225, senhor, na Arbor. Bom dia, Oceaner 6225, contato radar, sobe para o nível 240, saída Arbor. 240, na Arbor, na sua escuta, Oceanair 6225. Só confirmando, o senhor vai no 240 para Brasília? Afirmo, senhor. Estamos só com uma PEC hoje. Sete. O 367 ali mantendo zero. Ali mantendo 367. Bom dia, Gol no 041, acione a identificação, voe direto ETAP, desça para o nível 060. ETAP 060, 8, 041, pode ir. Cinco 367, livre decolagem no zero, vento no 00 graus, no meia dúzia de nós. Livre decolagem. Manda sua escuta. Bateria 2230, Alfa Juliette, pátio 3, remota 02. Alfa Juliette, pátio 3, remota 02, campanheta. Azul 4089, autorizado para Vitória 340, Upper Whisk 50, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. 1208 controle, transponder 5060, aguarda para cotejar. 2-1-3 táxi. Afirmativo, está pronto para o táxi, 2-1-3 com 1-3-7 a bordo, 3-50 alternando o barulho. 2-1-3 táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 torre, 1-1-8-9-5, altimetro 10 no 1. Via Índia lá, ponto de espera, monitora a torre, 2-1-5-6-3. Azul 4089, pode cotejar. 367, está cruzando o Big Anjos, nossa escuta. Bom dia, 35367, contato radar, saída pouca, suba para o nível 190. 190, 35367. Controle com 697, passo 80 para 160. Correto, chama pushback acionamento. Bom, acionou aí bem, contestando a nível com 697. Controle com 600, só mais uma parte de contato. Gol no 600, acione a identificação, chegada Mari, deixa para o nível 070. 070, chegada Mari, 070. Gente, acionei 6213, ali mantendo o zero. Mantendo o zero, 62. Autorizado, 924. Gol no 924, completa final, chame torre 118, decimal 95. 1895, até mais. Torre, o gol 1924, boa tarde. Já telefone, presente. direto Elefa, 6225. Pista livre. Uno 697, reduza para 2509, seu número 5 para pouso. 159, 67. Oi. Decolagem, número 62. Uno 924, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso, gol 1-9-2-4. Oceano 62-1-3, decolou 5-7, chame o controle 1-2-0-8. Chama o controle 2-0-8, 62-1-3. Controle Salvador, Oceano 62-1-3. Oceano 6213, bom dia, contato radar, subou para o nível 360, está autorizado o Leda. Autorizado, vou na Pro de Leda, 6213, grato. Salvador, falta uma faixa de mais uma faixa, 3-7-7-2-0-0-4-0-4-0-4-0. Voltado, Charlie Macapá, oceano de identificação, chegada a Mari, dita para o 080. Boa tarde, dita 080 na Mari. Quem escuta, Romeu Foxtrot Lima, gol no 041, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, o ajuste 1012, informe estabilizado. Autorizado, eu vou procedimento, vou no 041, ajuste 1012. Quilo Quebec Serra, não há tráfego para ela informada, presente frequência livre para altitude de tráfego, tem um bom pouso. Três no cinco, mantém escuta. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Autorizado direto farol da barra, mantenha 510, o ajuste no 012. Confirme o Robson 44. Batango Lima, Juliette Lima para Aracaju, qual o pátio? Autorizado Aracaju, 290, Perusque 58, decola da 17, curva esquerda. Pouca transição Aracaju, 1208, aciona 5041. 9, direita, 1219. Direita, 29, 924. Desça para o nível 150, Oceano 6305. 150, tem informação Quebec, 6315, obrigado. Primeiro, acione a identificação Oceano 6315. Estabilizado com o 328. No 328, completa final, torre 11895, tamboposo. 8895, obrigado. Gol no 600, desça até 4000 pés, ajuste 1012. 4000, 1012, 600. Gol no 697, desça para 5000 pés, o ajuste no 012. 5012, Oceano 6225, cruza nível 160, chame Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Chama Recife, 1260, 1288, muito obrigado, uma boa tarde, Oceano 6225. Alguém? Durval. Eu? 330 para conquista, o horário do plano é 1539. Mais ou menos, máximo 10 minutos para estar aparecendo no sistema e eu chamo para a copa, que ele aparece 30 minutos antes. Ok. Mike Papá, desça para o nível 050. 050, Mike Papá. Tango Hotel Lima Tango, prossiga. Este é Romeu Fox Trotto Lima, mantém o litoral 500 pés, informe do Trabedu, passe a situação. Comprou do litoral norte, controle 1208, ultrassonda 0197. Informe do localizador. Zona 2000, informe do localizador. Tá bem? Três a bordo, agora o inspeciona e tá e decolagem com a torre, dois lados. A 6315 está reautorizada, descida para o nível 060. Oceané 6213, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Gol 1041, está passando Duna, completa final, chama a torre 11895, tem bom pouso. 1895, obrigado, 041. Gol no 697, está sobre vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o localizador. Mantenha a proa limitada pelo lock, gol 697. 1219. 219, gol 1322. Gol no 041, livre pouso, pista no 0, vento no 00 graus, 15 nós. Gente, livre pouso na 15. 041, uma milha e meia do extremo para baixar trabalho. Bom, no 041, só confirmando a pista 1-0. É 1-0, pode ser. Flex Tango Zulu, localizado Petrolina, 1-0-0, direto, decola da 1-7, curva esquerda na Momo, 1-2-0-8, acionando 5-0-5-1. Colando 1-0, livre acionamento de Chanatá. Autorizado, 4089. Vai ser rebocado até através do 08, quando lá aciona e chama pro táxi. Só para confirmar a coisa do 4089, o senhor coordenar com a equipe de solo, está sendo que feito esse procedimento de rebocar o senhor até o 08. Cliente Leste Tango Zulu, eu tenho aeronave da Gol agora ingressando na Juliette do 05. Após o mesmo parquear, autorizado táxi, parte 1 no Índia, ponte espera 1-0, torre 1895, altímetro 1-0 no 1. Tem a chegada, o Oceané 6395, seu número 4 para aproximação. Tá, obrigado. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, controle. Prossiga. Aproveitou para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, seu limite ao localizador. 020, limitado pelo local, Mike, papá. Gol no 697 para o localizador, curva esquerda, proa 150, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés. 150, 2000, autorizado o procedimento, 697. Parte do Arthur, Romeu Fox Trotto Lima. meu Fox Trato Lima, mantenha o litoral, chame Torre Salvador, 11895, tem bom pouso. Torre Salvador. Torre Salvador, cordial, bom dia, Papa Romeu, Romeu Fox Trato Lima. Romeu Fox Trato Lima, reporte na vertical do farol de Itapuã. Oi, sim, você era vertical farol de Itapuã, mantendo com o pouso direto para 35 PTA, o pouso pairado na cabeceira 3. Gente, é o meu Fox Trato Lima. Gol no 041, solo 07, direito no 219. 219, 041. Hotel Lima Tango ciente, vai prosseguir com proa nordeste, aguardando transferência. Hotel Lima Tango. Gol no 041, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 3193, cópia. Afirmativo, Altair 3193. 30 Galeão, nível 3, 40. Vai seguir na perda do 1-0, SMAP, Lúvito, Babacena, pode conformar a rota do plano. Decola da 1-0, curva direita após a decolagem. Cumpre o perfil da EL, Leda, após voa bridge. Acionando o transponder 5071, no controle Salvador 120, destino 80. Autorizado, nível 340 para o Galeão, apresulo ONU, conforme rota, decolada 10, curva direita na DAEL, Leda Bridge 5071 no transponder 1208, controle 3193. Foxtrot Lima, informa Airbus, correção Boeing, final de 5 milhas 10. Sugestão, mesmo que quero. Hotel Lima Tango ciente, o transponder 01117, ok? Aguarde transferência. Estacionado, senhora, está aguardando transferência. Lima Juliette, Lima Justa no 0111, táxi aprovado, reporte ingresso no 7. Hotel Lima Tango, chame o controle em 1208. 1208, graças a senhora. 06, informação Quebec, autorização 230, Aracaju. 06, aguarda a conta, Aracaju. 230. Aguardando a conta, 1808. Próxima Juliette, o 041. Ok, mantenha essa Juliette, que é 1041. Antes da Juliette, 041. Torre 1895, tambor pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. O Xené 6315, reduza para 2109, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, o ajuste no 012. Descendo para 2000, ajuste no 012, reduzindo para a aproximação, espera até 3, vamos. Faz para final 35, Romeu Fox Trot Lima, você está pouso pairado na cabeça. Afirmo, Romeu Fox Trot Lima. Do 4089, 30 traz até ponto de espera da pista na 0, via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera Torre. 1-8-95, ajuste na 0-1, no bom voo. Pátio Índia e Alfa, quando ponto 1895, no hotel. Gol na 041, observe o táxi do Embraer após ingresso Juliette, portão 11. Através do, através do 8, fique atento à viatura full. 7, agora o batom com portão 11. Fazer um taxiamento via pista, aguardar na Quebec. Fazer um taxiamento via pista, aguardar na Quebec, vamos ver o ponto de acesso. Puka, Jama, após direto. Acendo o transponder 5070, controle Salvador, em 120, decimal 80. Oi, informe no localizador. No 600, solo aos 11, direito no 219. É 219, 600. Romeu Fox Trot Lima, observe o trato livrando a papá após ingresso no 45. Oi, está levando o 45, vai acabar. 697, vento no 00 graus, no meio dúzia de nós, livre pouso, pista 10. Autorizado pouso na 10, igual 697. Senhor Salvador, boa tarde, com a Papá, Charlie Mike Papá. Charlie Mike Papá, continue a aproximação número 2 para pouso. Nossa escuta, Charlie Mike Papá. Sete, cinco, quatro, cópia. Pronto, cópia, 7-5-4. Cruzado Campina Grande, nível 3, 9-0, Aperzulo 1-0, decolada 1-0, curva esquerda, pode cumprir perfil pulca, zipar. Acenando transponder 5067, controle Salvador em 120, decimal 80. 3-9 aprovada, rota é conforme o plano, Aperzulo 10, decola 10, curva esquerda, pulca, zipar, 208. Chama 067, 1974. 1974 está correto, time pronto, pushback acionamento portão 8. Tá pronto, no 8. 7, aguardando instruções. É o meu Foxtrot Lima, frequência livre. Vou no 697, Solos 1-3, direito no 219 antes da Alfa. 219. Ali Mike Papá, livre pouso, pista 10, vento 10 graus, 15 nós. Livre pouso 10, Charlie Mike Papá. Juliette Tango Zulu, observe o travo na curta final ali e mantenha após. Era. Ingresso na Alfa e aposta a ser Juliette, no 697. Alfa, essa Juliette, no 697. Desculpa aí, companheiro. Estou em 118-95, tambo pouso. 118-95, obrigado, bom dia. De mais 3 minutos. Salvador, gol no 8, 06, posição 62, pushback, acionamento. Aguarde, gol no 806. Guarda no 806. Do 2. 7, portão 4. 7, 4. 5, 8. Está estabilizado o localizador. Sente a Sané 6315. Continue a aproximação. Número 2 para pouso. Número 2. Juliette para o portão 9. Fique atento ao follow-me através do 8. Juliette, portão 9. Volume 600. Afirmo, Juliette, estamos agilizando. Foram ver. Confirma. Voo, volume 8, foram ver. Seguindo, posição de posição 9, temos que aguardar. Coordena que o pistola após o Boeing da companhia cruzar até agora está autorizado, no 62 chama ataque. Então, o senhor tem a cópia do passarelo 2230? 2230, só um minuto para a cópia. Ok, nesse. 19. 219, já vai copar, obrigado, já. Juliette Tango Zulu, livre da colagem 1-0, informo que vai manter a proa até 2000. O vento 090 graus, 1-5 nós. Juliette, confirme o pátio. Passou, pátio 5, agora o pátio. Sente. A pista livre, o vento 090 graus, 1-5 nós. Sente, Oceanair 6315, curta sinal, você trava. Sente. Bravo, elefa, após voo obtute, após conquista. Acionando transponder 5105, controle Salvador em 120, decimal 80. Motivo autorizado, retorno da conquista, nível 180, decola da pista 10, setor curva direita, pista da APO, depois voo elefa, depois voo obtute, depois vitória da conquista. Código transponder 5105, frequência do controle 1208. correto, parceria 2230, chama pronto, pushback e acionamento, parte 3. Tomará. Lima, Juliette Lima, contato radar na decolagem. Mantém o rumo da decolagem até cruzar 3 mil pés, subindo para o 290. 290, rumo. And approach, good afternoon, turn 3283 is with you out of 182 for flight level 150, Romeo. Turn 3283, Skunk Dent, clear Mario arrival, down to flight level 050, flying heading top position. 3283, IDEM, flight level 50, direct ETOP, appreciate it. Salvador, OCLM 141, inclusive 170, autorizado 160. Brasil, Oceania 1141, identifique, chegado Monf, desça para 4 mil pés, o ajuste 1011. Monf, 4 mil pés, 1011, Oceania 1141. Controle, boa tarde, o Papa Trevo Juliette Tango Zulu decolou, passa 1200 na bomba, tá no seu escudo. Juliette Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba para 3 mil pés, 3 mil pés na saída bomba. Como é o perfil da saída, Juliette Tango Zulu? 3.000 curvando Lima, Juliette Lima. Ciente, Lima, Juliette Lima. Vou ir na prod, Jamo, Lima, Juliette Lima. Jamo, Lima. Direito no 219. Direito no 219, 315. Livre decolagem 10. Correção, aguarde para a decolagem azul 4089, desconsidere ali e mantém. Mantém, 4089. Falou, Salvador, a senhora 63 no 5, polipronos, escuta. Senhora 63 no 5, aguardando da Juliette. Aguardando da Juliette, 63 no 5. Taxi no 8061-64, aborda, velocidade 2 horas, 1 hora e 51 minutos, saltando Salvador. 1 hora e 51-64, aborda, Salvador. 30 táxi até ponto de espera da pista na 0, via pátio, India e Alfa, no ponto de espera turno 118, decimal 95, o ajuste na 0, 111, bom voo. 30 táxi, táxi, India, Alfa, ponto de espera 118-95. 1.11 ajuste, 1.11 ajuste, 1.11 ajuste. Approach flyhead in Dunham, down to 2,000 feet, Quinet 1011, will you post on localizer? Dunham, descend 2,000, Quinet 1011, turn 3283. Azul 4089, livre decolagem 1-0, vento no 00 graus, 1-5 nós. Livre decolagem 10, 4089. A 3 no 5, gate previsto é o 3, encontro desocupado, mantém a posição antes da Juliette. A gente aguarda na Juliette, 3 no 5. Oi, dá pra gente, é possível. Azul 4089, decolou 21, no chame o controle 1208. 1208, 4089, boa tarde. Corre, confirma o vento pro Romeu Romeu Lima. O meu Romeu Lima, o vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Apresente, solicita pouso na 1-7, tá mantendo a posição de Tenente Romeu Romeu Lima, cancelado 221, base pela direita no 7, reporte final. Base pela direita no 7, reporte pela final, Romeu Romeu Lima. Salvador, boa tarde, boa noite, 06, pode esperar, não, 06. Bono 806, ali em Mantena, 0. A linha é Mantena, 0, boa noite, 0. 3, pushback, treinamento, posição 3. 3193, em coordenação com a equipe de solo, é porta táxi. Porta não, táxi, 3193. Bono 806, livre decolagem no 0, vento no 00 graus, no 5 nós. Livre decolagem no 0, bono 806. Oxalé 6141, é o número 2 na aproximação, reduza para 2209. Reduzindo para 2909, 6141. Meu Romeu Lima, livre pouso no 7, vento no 00 graus, 15 nós. Livre pouso no 7, Romeu Romeu Lima. Beleza, tá? 3216. Salvador. Autorização para Fortaleza, 5 da. Eu confere agora a copa, tem 3 vezes na mesma, tá? 14 milhas com deslocamento noroeste, mantendo 3 mil pés, é um Charlie 402. Retiro 6, decolou 24, chame o controle 1208. 1208, gol 1-8-0. Controle Salvador, gol 1-8-0-6, cruza 1210. Pêsulo 1-9, decola da 1-0, curva esquerda após, cumpre perfil Momo, transição Froti, antena transponder 5104, controle Salvador 1-2-0, próxima 8-0. Autorizado Fortaleza, no nível 330, pêsulo 1-9, de bola fixa 10, curva esquerda, na saída Momo Froti. Transponder 5104, controle 1-2-0, de mal 8-0, dan 3-2-1-9. Dan 3-2-1-9, correto, chama pronto, portão 1, pushback, acionamento. Papá autorizado, cruzamento até o aeroestágio, na frequência livre. Estamos outra visão para a direita. Juliette, Juliette, Tango Zulu, mantenha 3 mil pés, aguarde para prosseguir na subida. Pagando, Tango Zulu. Tango Zulu, 1-41, no estação vetor para sequestramento, mantenha a proa, seu limite é o localizador. 1-41, mantenha a proa limitada pelo localizador. 4089, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, 4089, boa tarde. Contato radar Lima Kilo Zulu, vou ir na Pro de Mari, chame no ideal de descida. Juliette Tango Zulu, livre ascensão para uma centena. Livre a centena, Juliette Tango Zulu. Silta 3193, 168 a bordo, 3 horas e 54, acelerando Campinas. Gente, autorizado para o táxi, é da ponte para a direita, via Índia, no ponte para a torre, 118, decimal 95, ajuste na 019. Autorizado táxi via Índia, ponte para a torre 1895, tá 3193, obrigado, bom trabalho. 63, 15, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 3, 15, obrigado. Estacionamento Tripe 5447. 5447 da Tripe em coordenação com o Vitor Sol, reporta táxi. Reporta táxi 5447 da Tripe. Oxané, 6141, desça para 3 mil pés, ajuste 1011. 3 mil pés, 1011, 6141. 3283, localize number 96. Xeré 6141, esquerda para 140 para o localizador. Esquerda 140 para o localizador, 6141. Turn 3283, complete final, call tower 118.95. 1895, turn 3283, get in. Vira, cola da 10, curva esquerda após, cumpre perfil pública, transição Caju. Acena no transponder 5113, controle Salvador 120, decimal 80. Ótimo, pronto. Puxa, vai questionamento portão 10. Salvador, bom dia. Tá 3193, pode esperar dando zero, pronto. Tá 3193, vai falar de imediato? Afirmativo, 3193. 3193 autorizado, decolagem imediata, sem parada, vento 090 graus, 18 nós. Autorizado, decolagem imediata, 3193, sem parada. 11, sem restrição, grato. Zona longa da 1906141 da Oxalé. 6141 completa final, reduzindo para aproximação, vai seguir tráfego da GAN, meia dúzia de milhas à sua frente. Torre 1895, bom pouso. Fila ativo, está reduzindo, obrigado, até já. Gol no 806, Recife, 12545, 2685. 2545, 2685, gol no 806. 754, em coordenação com a equipe de solo, reporta para o táxi. Reporta para o táxi, coordenação, 754. Ciente, aguardando autorização de pouso, 6141. Zulu, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0-1-1. Para Fortaleza. 041, vamos ver com o Chevron Meu, está pronto, cópia. Pronto. Salvo o provador, está 3216, pronto, que está na minha posição 1. É, 050. Pronto, de Mari, já chegou na Mari, deixando para o 050, 6320. 041, autorizado Fortaleza, nível 370, Apesulo 19, a cola da 10, curva esquerda, pós, com professor Momo, transição Froti, acionando 3.5066 e o controle Salvador 120, décima 80. Já saída, é pouca já, ó. Momo Froti. Momo Froti, Froti, tá ok. 370, Apesulo 19, 10. A pista, curva esquerda, 5066, 208. Nada, Forte. Vamos, Froti. Fox, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Froti, pode ser. Aqui, chama pronto, portão 11, puxa pra cá. Salvador, gol 394. A 394, guarda copa, Galeão. Informação com você, Romeo. Gente da Romeo. Pronto para táxi, o 3P5447-66, bordo, 4 horas de autonomia, alterna Palma. Gente, qual foi o imprimente desse seu B? 66. 66, autorizado táxi até a saída do pátio 3, agora espera ingresso, pátio principal. Pátio 3, na frente, 5447-73. 3193, pode voar direto da Elda, presente? Autorizado Leda. Direto Leda, obrigado, tá 3193. Controle de Salvador, boa tarde, 3595, informação Romeu. Trip 5595, na Prodimari, para interceptar a chegada, identificando, reporta descida. Chamada descida, Prodimari 5595. Lima Kilo Zulu, desça, para 3000 pés, o ajuste 1011. Ingresso Pátio 1, 5447 da Trip. Guarda Trip, vai prosseguir como número 2 no ponto de espera, vai seguir o voo, o Airbus Zetão. Aguarda, 5447. Salvador, vou no 600. No 600, Natal, número 3 para Copa, guarda. Desça para 2000, ajuste 1011, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, controle estabilizado, 35240. Falou, Elton, 3283, tem um buraco se degradando aqui na Eco com a Alfa. Tem, grato pela informação. Papa Tango Kilo, Quebec Serra. Tre Eco e Alfa, 3283. Na junção da Eco com a Alfa. Tango Kilo, Quebec Serra, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporta Vera Cruz, mantendo no 1500 o Kilo, Quebec Serra. Afirma, Chané 6141. Seu solo aos 35, chama o solo 1219. Solo 219, 6141. Salvador, passarelo 2230 para o táxi 56 a bordo. 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Tem, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Agora está no ingresso, pátio 3. Entra até a saída do pátio 3, passarelo. Para o táxi é o gol 1754, a bordo 78, alterna Fortaleza com autonomia de 4 horas. Gente, agora o táxi. Aguardo no 74. Salvador, Oxalé 6141, a sua escuta instruções de táxi. Oxalé 6141, 430 Taxi Alfa, reporta de Juliette, fica tentando um buraco próximo ao Taxi Eco. A fila ativo, via Alfa, reporta da Juliette, observando o movimento de aeronave. Tá 3283 na escuta do solo? Na escuta, tá 3283. Ok, o senhor pode informar com relação a esse buraco na, entre a Eco e a Alfa, é, chega a atrapalhar a linha de táxi ou é mais à direita? É, não, tá bem na linha de táxi, de fato. Então é melhor, né, providenciar o reparo antes que atrapalhe toda a Alfa, né? Ok, ok, ciente, entendido que, tá, que se encontra na linha de táxi, ok, vamos coordenar junto aí infra-aero, ok? Tá legal, obrigado. E o previsto 98, parece que houve uma mudança agora. Afirma, afirma. Aguarde antes da Juliette, o TAM 3283. Guarda lá. O Xané 6141, é... Ok, o senhor já passou, ok? É, desconfidente. 6141. Se for com relação ao buraco, não deu tempo de reparar. Sorta 3216, plantar-se com 137 a bordo, 5 horas e 45 de autonomia, alterando a geometria. Gente, 30 táxi está ponto de espera, direita via Índia na ponto de espera, torre 1 na noite desse 995, ajuste no 011. Direita via Índia, 2895, ajuste 1019. 447 segue o EBZ como número 2 no ponto de espera, torre 198 decimal 95, ajuste na 09. Segue o TAM, ponto de espera 118 95 354. 754 aguarda? Afirmativo. É o número 4 para o ponto de espera. 4, sim. 5240, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Contrato final de 5 milhas, 35240. Segue mais próximo ali da intersecção do pátio? Afirmativo, segue até outra vez meia dúzia. Obrigado. Para ingresso, passaria do 2230. 2230, como número 3, segue o ataque da trip no ponto de espera torre. No noite de semana 95, ajuste na 01. Isso, obrigado, até já. Sete 10 negativo, fora 10, 010. Papapá, mais direto, Romeu. Ó, prossiga, Romeu. Ô, direto, Romeu, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, decolado agora do MQ. Segue para o sobrevoo antes das datas, a gente está...